No livro de Eclesiastes, capítulo 11. Aleluia. Bom nós estarmos pela manhã na casa do Senhor. Amém? Amém. Eu queria que você, não para encher linguiça ou não para a gente ganhar muito tempo, mas de verdade, queria que você saísse do seu lugar, desse um abraço em duas, três pessoas, e falasse assim: olha, eu queria te falar que bom que você veio, que bom que você está aqui, olha, eu amo a sua vida, Jesus, olha, você é muito especial. Sabe, às vezes você sai da sua casa e você diz assim: Senhor, fala comigo. E Deus não vai falar com você. Deus já está dizendo para você: olha, que bom que você veio. Às vezes nós pedimos para Deus falar com a gente. E às vezes Ele fala com a gente de uma forma tão simples, sem que a gente possa perceber. Porque às vezes nós idealizamos algo. Então nós achamos que a voz de Deus, Deus vai falar comigo, se vier um profeta e disser: olha, é isso que eu estou te dizendo. Ou os céus vão tremer, as nuvens vão se abrir. Mas muitas vezes, na simplicidade de uma palavra, Deus está dando respostas profundas e preciosas para nós. Eu acho que uma das maiores marcas que a religião trouxe para as nossas vidas é muitas vezes a perda da sensibilidade. Então que nós possamos estar sensíveis, que nós possamos estar perceptíveis à voz de Deus. Sabe, esses dias eu estava falando que eu estava em casa com as crianças e elas falavam: assim, filho, por favor. E a gente foi assistir Kung Fu Panda 3. E é incrível que, como Deus começou a falar com a gente, falar comigo ali. Ah, pastor, não assisti um filme, né? Porque em todo lugar, em qualquer ambiente, em todo tempo, quando você tem a porta aberta, Ele está falando com você. Engraçado porque o mestre chega para o Kung Fu e fala assim: olha, Eu vou me aposentar e a partir de hoje você que vai ser o novo mestre. E aí o Wanda fala, mas eu não sei ser mestre. Eu não sei ser você. E o mestre fala para ele assim, mas eu não quero que você seja. Eu quero que você seja você mesmo. E é isso que o Pai tem falado conosco nesses dias. Ele não quer que você idealize a imagem de outra pessoa e tente copiar a imagem dela, mas ele quer potencializar você para que você seja você mesmo. E aí o mestre vira e fala para ele, se você só fizer o que você sabe, você nunca vai ser nada além daquilo que você já é. Porque muitas vezes a gente entra numa zona de conforto e a gente só gosta de fazer o que a gente sabe. A gente só gosta de fazer o que é confortável para a gente. A gente só gosta de estar com pessoas fáceis para nós estarmos. Por exemplo, vai tomar um café com Marquinhos e com a Jade. Gente, é fácil estar com ele. É agradável. É só alegria. É amor. Só que muitas vezes a gente cai num ambiente de conforto, de comodismo. E a gente só quer se relacionar com pessoas fáceis para nós nos relacionarmos. A gente só quer estar em ambientes confortáveis. A gente só quer fazer aquilo que a gente sabe fazer. E a gente nunca se desafia. A gente nunca vai além. Então, a gente fica num ambiente onde não existe progresso. Por quê? Porque a gente já está fazendo o que a gente sabe fazer. A gente está com pessoas que a gente gosta de estar. Então, não existem crises, não existem conflitos. Mas a palavra do Senhor nos diz assim, olha, meus amados irmãos, tendes por motivo de grande alegria ao passares por várias provações. Por quê? Porque eu creio que o ambiente da crise, ele produz em nós crescimento. Ele produz em nós desenvolvimento. E muitas vezes nós precisamos entender para onde Deus está nos levando nesses dias. Por quê? Porque se nós ficarmos só fazendo aquilo que nós sabemos, talvez nós nunca seremos nada além disso que nós somos. E será que aquilo que Deus tem para você não é muito maior do que aquilo que você está vivendo hoje? Ou você já chegou na plenitude de Deus? Então, em todo tempo, Deus está falando. Agora, será que nós temos tido olhos para ver e ouvidos para ouvir? Será que nós estamos percebendo a voz de Deus? Ou Deus precisa mandar uma mula, como foi para Balaão, para falar conosco? Em Números 22, Balaão, ele sobe na mula e a mula para, porque a mula está vendo o anjo. Olha só para ver. Ele não está vendo. E o anjo está com a espada porque vai tirar a vida de Balaão, porque Balaão está indo numa direção contrária à vontade de Deus. A mula para. O que Balaão faz? Bate na mula. Fala, sua mula anda. E a mula anda de novo. Aí o anjo para de novo e fala assim, agora eu vou ver. E a mula está vendo, mas Balaão não. E ela para de novo e ele bate nela. E ela continua andando e o anjo aparece de novo. Aí ela para de vez. Quando ele bate a terceira vez, a mula vem e fala assim, cara, o que eu fiz para você ficar batendo assim? Então Deus abre os olhos dele. Então muitas vezes nós Estamos que nem Balaão. Nós não temos olhos para ver, nem ouvidos para ouvir. E muitas das coisas que acontecem na nossa vida, muitas das escolhas erradas que nós fazemos. Se você for analisar, se você for refletir bem, o Senhor nunca deixou de te avisar. Mas muitas vezes nós não temos sido sensíveis à voz de Deus. A Bíblia fala em Amós, capítulo 3, versículo 7, que Deus não faz nada sem antes revelar aos seus profetas. O problema é a nossa conexão. O problema é, muitas vezes, o nosso Wi-Fi, ele está caindo. O nosso roteador está meio ruim. Então nós não estamos conectados. Levante as suas mãos, feche os seus olhos. Nossos olhos e faz-nos sensíveis pra sentir o calor da sua companhia. Queremos ser íntimos, queremos ser intensos, incapazes de viver. Faz nos olhos e faz-nos sensíveis pra sentir o calor da sua companhia. Queremos ser íntimos, queremos ser intensos, capaz de viver sem ti. Diga assim: Senhor, nessa manhã, me dá olhos para ver, e ouvidos para ouvir. Olhos para ver, e ouvidos para ouvir. Aleluia. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. Tudo bem que você não está ouvindo a voz de Deus. Tudo bem que você não está vendo o que Deus está tentando te mostrar. Mas se você ver e se você ouvir, será que você tem coragem o suficiente para obedecer e para se submeter à voz de Deus? A despeito do que ele venha te falar ou do que ele venha te mostrar. Porque às vezes nós dizemos: Senhor, fala comigo, Senhor, me mostra. Tudo bem, você não está vendo, tudo bem, você não está ouvindo. Mas se o Senhor abrir os seus olhos, se o Senhor abrir os seus ouvidos, se hoje ouvires a voz do Senhor, você está disposto a não endurecer o seu coração? Independente do que ele possa falar com você. Eclesiastes capítulo 11 diz assim: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda até com 8. Porque não sabes qual mal haverá sobre a terra, estando as nuvens cheias, derramam a chuva sobre a terra, e caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que a árvore cair, ali ficará. Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do ventre, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. Por isso, pela manhã, semeia a tua semente, e à tarde não retires a sua mão. Do que Deus está falando aqui? Deus está falando de ação. Deus está falando de atitude. Haja pela manhã. Haja pela tarde. Porque tu não sabes qual das suas atitudes, quais das suas ações prosperará. Se essa, ou se aquela, ou se ambas serão igualmente boas. Amém? Amém. Diga comigo. Quem observa o vento, nunca semeará. E o que olha para as nuvens, nunca cegará. Amém? Amém? Gente, isso tem enchido meu coração esses dias. Sabe por quê? Porque Deus, Ele colocou o Espírito Santo dele dentro de nós. Coloca a mão assim e fala assim: o Espírito Santo está dentro de mim. A Bíblia fala que Jesus disse aos discípulos: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. É engraçado que a palavra poder no Novo Testamento, na língua grega, ela tem duas palavras usadas no grego, que para o português é traduzida como poder. A palavra dunamis e a palavra exousia. A palavra dunamis significa um poder para você realizar algo além do seu natural, além da sua força. O poder do Espírito Santo. E a palavra exousia significa um poder relacionado à autoridade, uma autoridade governamental. Em João, no capítulo 1, versículo 12 e 13, diz assim: olha, a todos quantos me receberam, deu-lhes o poder exousia, a autoridade de serem feitos filhos de Deus. Então, nós recebemos através do Espírito Santo. Então, dentro de mim existe um poder governamental que me coloca em autoridade, porque o reino, ele não está ali nem do outro lado, mas ele está dentro de mim. Então, eu tenho uma autoridade governamental e eu também tenho uma força, um poder sobrenatural para realizar além das minhas forças. Agora, vamos entender uma coisa: isso não é algo que vai acontecer, isso é algo que já aconteceu, já está dentro de você. Mas a realidade é que muitas vezes nós temos algumas coisas e nós não usamos a capacidade dessas coisas. É como alguns produtos eletrodomésticos que você tem dentro do armário. Às vezes você não usa eles. Você não desfruta da capacidade deles. Às vezes você tem algo, mas não está usando aquilo. Por quê? Porque não tem necessidade. Mas já está dentro de você. Alguns estudiosos dizem que o ser humano, ele usa cerca, se eu estiver enganado, Jorge, por favor, inclui, cerca de 10% da capacidade do cérebro. É ou não é? Errado isso. Usa mais? Usa tudo. Usa tudo. E quem é canhoto, é mais inteligente. Ô Jorge, você não me ajuda agora de ver. É mentira, então. Então é um mito isso aí. Então eu não posso usar esse exemplo. Mas vamos falar uma coisa. Vamos falar uma coisa aqui. Vou dar um exemplo para você. Às vezes não tem coisas na sua casa que você tem e que você não usa. Por exemplo, espremedor de limão. Quem tem espremedor de limão? Enquanto você vai espremer um limão, você espreme com a mão ou com o espremedor? Isso, com a mão, estou cheirando de pau. Deixa eu te dizer uma coisa. Será que o poder que Deus colocou dentro de você, você está usando ele? Você está fluindo nesse poder? Por que, que eu estou dizendo isso, irmão? Porque muitas coisas, às vezes a gente fica sentado e olhando, esperando o que Deus vai fazer. Mas existem coisas que Deus faz, existem coisas que Deus fez, mas existem coisas que eu tenho que fazer. Quando Jesus estava em Caná da Galileia e acabou o vinho, o que, que ele fez? Ele falou para os rapazes: encham de água, não é verdade? E aqueles homens encheram de água. Depois Jesus, ele falou: sirvam ao mestre de sala. E quem que serviu? Foi Jesus ou não? Quem que encheu de água? Foi Jesus ou não? Então aqueles homens que a gente não sabe o nome deles, eles fizeram parte do milagre que Jesus realizou em Caná da Galileia. Jesus não foi servir, Jesus não foi encher de água. Então Jesus, ele colocou em você um poder para que você possa cumprir o seu propósito aqui na terra. Só que muitas vezes a gente fica orando e a gente fica falando: Deus, faz isso, Deus, faz isso, Deus, faz isso. E nessa manhã Deus está falando: faz você. Porque eu já coloquei o poder em você. E o que você tem feito com o poder que eu liberei dentro de você? Ah, pastor, deixa eu te dar um outro exemplo. João 11, Jesus vai lá, Lázaro morreu, ele fala que ele chega lá para ressuscitar Lázaro, sim ou não? Sim. Vamos ver se você lembra comigo desse episódio. Então Jesus chega lá e tal, faz um alongamento, lembra? Faz, alongou, vai lá, remove a pedra, Jesus empurra a pedra do túmulo, vai lá, desce, pega Lázaro no colo, traz ele aqui, tira a faixa dele, sopra dele e fala: aqui está Lázaro. É isso que Jesus faz? Não. Jesus chega lá e fala assim: olha, tirem a pedra. Foi Jesus que tirou a pedra? Sim ou não? Não. Jesus falou: Lázaro, sai para fora. Lázaro saiu. E segundo o costume dos judeus, ele estava todo enfaixado, tipo uma múmia. E aí o que Jesus fez? Ele tirou, não, ele disse assim: desatai-o e deixai-o ir. Quem desatou ele? As pessoas que estão ali. Por quê? Porque existem coisas que Deus faz, mas existem coisas que eu preciso fazer. O nosso grande problema é que nós estamos sentados esperando Deus fazer algumas coisas que nós precisamos fazer. E aí você fala: pastor, mas não acontece. Pastor, mas está demorando. Pastor, mas não flui. Jesus fala assim: olha, vamos alimentar essa multidão. Os discípulos falam: despedem eles, não? Dai a eles vós o que comer. Não, Senhor, mas nós não temos dinheiro. Nós não temos a ela, então o que vocês têm? Nós não temos nada a não ser 5 pães e 2 peixes. Tudo bem. Então traga para mim aquilo que vocês têm. Quem trouxe? Eles. 5 pães e 2 peixes. O menino? Parece assim, tipo, Jesus não faz quase nada. Parece até heresia, mas não é. É que Cristo em nós é a esperança da glória. É Cristo em nós. É em você. Ele quer revelar a glória dele em você. Não para que você seja glorificado, mas para que o Pai seja glorificado em você. É por isso que Jesus disse: o meu Pai trabalha até agora e eu também. Por quê? Porque aonde o Pai está trabalhando, o Filho também está trabalhando. Quem é filho de Deus aqui? Eu te pergunto: aonde o Pai está trabalhando, você está trabalhando também? Dá-lhe a eles o que comer. Jesus abençoa, joga a bola de volta para os discípulos e fala: distribuam para a multidão. Ou seja, eu não mudei de ideia. São vocês que vão dar pão para essa galera comer. Jesus vai preparar a Páscoa e ele fala assim: olha, vai lá na cidade e vai dar um burrinho assim amarrado. Vocês pegam ele para mim. Se alguém falar alguma coisa, você fala assim: não, o mestre está pedindo. Então quem vai buscar? Os discípulos. Agora, meu irmão, a verdade é que muitas vezes nós carregamos um poder, nós carregamos algo dentro de nós, e nós ficamos esperando em pessoas, nós ficamos esperando em homens, nós ficamos esperando em estruturas, e nós precisamos nos posicionar nesses dias. Quando Moisés, ele está diante do Mar Vermelho, de um lado montanha, do outro montanha, atrás faraó e os egípcios. Então o povo fala: olha, você trouxe a gente para morrer aqui. Moisés fica desesperado e ele vai orar. Então Deus dá uma resposta para ele. Qual foi a resposta de Deus? Por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Ou seja, vocês já têm uma palavra para andar. Quem mandou vocês pararem? Amém. Por que você está clamando para mim? Eu já falei para vocês irem para o deserto. Vocês não estão indo para o deserto. Então, por que você parou? E a Bíblia fala que quando Moisés toca as águas do Mar Vermelho, o Mar Vermelho se abre. Engraçado que o Mar Vermelho se abre depois que Moisés toca as águas do Mar Vermelho. Porque você precisa ir, meu irmão. Deixa eu te dizer: se você chegar em frente ao Mar Vermelho e ele abrir antes de você entrar nele, você não precisa de fé para isso. A verdade é que a gente está querendo viver um cristianismo sem fé nenhuma. Você não precisa de fé para nada. Em Josué, quando o povo, eles atravessam o Jordão, o que acontece? A mesma coisa. E quando os pés dos sacerdotes que carregavam a arca as águas do Jordão, elas se abrem. Talvez aí está uma resposta de Deus para a sua vida. Por que que não se abre? Porque talvez os seus pés não estão tocando na água. Talvez você está parado, sentado, esperando Deus abrir. A hora que ele abrir, você entra. O que que é isso? Metrô? Metrô é melhor que ônibus. Não é? Sim ou não? Não precisa nem do sinal. Porque o ônibus é dureza, meu irmão. Eu lembro assim que às vezes você está dando sinal assim, e quando o motorista lá na faixa do meio Aí você, você vai lá e ele não para, não, mano. Agora no metrô, eu tenho certeza, é o seguinte: você tá ali, você pode até dormir assim. Daqui a pouco você vai dormir. Mas, opa, entrou. Tá certo que tem gente que entra e esquece a caixa do lado de fora. Mas a gente está querendo viver um evangelho que é que nem o metrô. Você está sentado lá na estação. O que você está fazendo? Ah, estou esperando Deus passar aqui. A hora que ele passar, eu vou. A hora que acabou, que eu ver a carruagem de fogo, eu vou subir nela. Ok. A verdade é que nós estamos esperando que Deus realize algumas coisas que somos nós que precisamos realizar. Quem observa o vento nunca semeará. E o que olha para as nuvens nunca semeará. A gente aprendeu que a gente precisa sonhar. Sonhar é muito bom, querido. Eu lembro que quando eu casei com a pastora, a gente sonhava. E a gente fala assim, olha, logo vai estar nosso filho aqui, na nossa cama. E ele vai estar chamando a gente de papai e mamãe. Depois que a gente descobriu que era menina, a gente fala, olha, ela vai estar aqui. E ela vai falar com a gente, hoje a menina está com 11 anos. Sonhar é muito bom. Mas o que Salomão está falando aqui, se você ficar só sonhando, só sonhando, só sonhando, você vai morrer como sonhador. E não é isso que Deus tem para as nossas vidas. Não é isso que Deus projetou a gente para viver. Se eu perguntar aqui quantos querem mais de Deus, quem quer mais de Deus? Todo mundo fala que quer. Agora, isso está ao seu alcance. Para você ter mais de Deus, o que você precisa fazer? Passar mais tempo junto com Ele. Em oração, em intimidade, em adoração. Só que eu fico só falando, eu quero mais de Deus, eu quero mais de Deus, eu quero mais. Eu lembro um dia que a gente estava no nosso culto familiar e estava todo mundo lá fazendo pedido. Né? A pastora pediu uma blusinha, a luz, uma blusinha e a flor, uma blusinha menor. E aí ela fala: papai, o que você quer? Qual é o seu pedido? E eu, sabe, super espiritual, sabe, né? Que é uma espiritualidade, mil. Eu falo assim, olha, às vezes, sabe, irmão, às vezes você tem que sonhar, falar assim, eu queria comer um brigadeiro. Sonha, meu irmão, um brigadeiro, um pudim, de leite condensado, um brigadeirão. Pode sonhar à vontade, uma rabanada, um café, um curau de milho, né? Um bolo de milho cremoso. Mas eu falei assim, eu queria ter sonhado, mas eu falei assim, olha, ó espiritual, no culto familiar, eu queria mais de Deus. Aí a pastora, né, super espiritual, ela também falou assim, olha, mas para ter mais de Deus, você não precisa nem pedir oração. É só você ir lá e buscar. Aquele dia eu fui profundamente tocado. Porque quando você é confrontado, o seu coração, ele pode ficar de duas formas, ou duro ou maduro. E eu preferi amadurecer, porque eu entendi que, além dela estar com razão, aquele ensinamento ia gerar em mim crescimento. Porque eu fico colocando nos pedidos de oração, eu quero mais de Deus. Só que quando eu vou para minha casa, E eu posso ter mais de Deus, eu fico mais com a televisão, mais com o celular, mais com a minha cama, dormindo. Se você hoje trabalha no mundo corporativo e você fala para o seu chefe, eu não tenho tempo, sabe o que ele vai falar para você? O que, que você faz da meia-noite às seis? Quem já ouviu isso do seu chefe? Essa frase é muito comum no mundo corporativo. Só que o engraçado é que quando nós precisamos desenvolver alguma coisa para a empresa ou para a faculdade, a gente rompe, mas para a gente ter mais de Deus, quando foi a última noite que você passou a noite em claro, falando, Senhor, eu quero mais. Batei e abri-se-vos lá. Pedi e dar-se-vos lá. Buscai e achai. Porque o que pede, recebe, o que bate, se abre, e o que busca, encontra. É simples, não é? Mas você fica dizendo todos os dias que quer mais de Deus, e você não faz nada por isso. Quantos de nós queríamos aqui ter mais pessoas aqui? Mas os seus familiares, os seus amigos. Essa palavra que tem transformado a nossa vida, transformando tantas pessoas, tantos casamentos que estão destruídos, tantas famílias deterioradas, que podiam estar aqui, mas não são, não é verdade? Nós somos privilegiados. E aí eu falo, eu quero. É ou não é? Quem queria que nós estivéssemos aqui hoje com 100 pessoas? Com 1000 pessoas? Hã? 1 milhão de pessoas? Quem queria? Agora, quantas pessoas você convidou para estar aqui hoje? O que você acha que vai acontecer aqui? A gente vai estar aqui no domingo e daqui a pouco vai parar um ônibus? Vai abrir a porta e vai começar a entrar um monte de gente. É que tem coisas que Deus ele faz na nossa vida. Que nem a gente orou aqui e Deus realizou um milagre na vida dessas pessoas. Mas tem coisas que somos nós que precisamos fazer. Fala para o seu irmão. Quem observa o vento nunca semeará. E o que olha para as nuvens nunca cegará. Sabe, meu irmão, quantos projetos pessoais seus estão engavetados? Quantos sonhos seus caíram no esquecimento? Ah, eu quero fazer isso. Tudo bem. O que, que Jesus disse? Qual é o homem que quando vai construir, ele não faz o cálculo de quanto ele vai gastar? Para quê? Para que aquilo que ele está edificando tenha um começo, um meio. Beleza, para aquilo que você precisa viver, você precisa de dinheiro? Sim ou não? Sim ou não? E quanto que você já juntou? Quanto que você vai juntar para gente? O brasileiro não tem uma reserva, meu irmão. Eu sei que a gente vive no limite, eu sei que a gente vive apertado. Mas você precisa colocar no seu orçamento. Sabe, é incrível como às vezes no mês a gente vive com um salário, sim ou não? Então certo, sabe qual que seria? Quando chegou o seu 13º, você colocar ele inteiro na poupança. Quem colocou aqui o 13º inteiro na poupança? Aprove-se. Depois vamos conversar com o Salvador. Agora eu vou virar. Não conta. Mas é normal. Você não viveu de janeiro com salário de janeiro, fevereiro com salário de fevereiro, e assim sucessivamente. Então em dezembro você vive com salário de dezembro e pega o 13º e põe na poupança. Mas sabe o que acontece, meu irmão? A gente não faz projeto. A gente não tem objetivos na vida. E a gente entendeu que a gente vai para a igreja e a gente vai orar e vai falar assim, não, Deus vai prosperar. Cara, Deus, Ele está te prosperando. Você está trabalhando, você está ganhando, você está comendo. Deus, Ele não tem te deixado faltar. Mas o que você quer que Deus faça? Que Ele venha, Ele entre na sua conta, Ele faça uma transação, uma aplicação bancária, e aí um dia, daqui 5 anos, Ele fala assim, em revelação, você está ali orando, Ele fala, cara, que uma surpresa para você, o quê? Não, é que há 5 anos atrás eu fiz um investimento para você. E hoje eu tenho esse recurso aqui para você viver o seu sonho, que eu separei para você. E aí ele coloca uma tela assim no seu computador e assim, você fala, ah, então. Tem algumas coisas que nós precisamos fazer. Até mesmo para que a gente possa cumprir o nosso propósito na Terra. Nós precisamos definir algumas coisas nesses dias. Agora, quando eu fico sentado esperando que Deus faça por mim, e eu estava pensando algumas coisas essa semana sobre mim mesmo, e eu fui profundamente meditado, ministrado por essa palavra. Por quê? Porque existem algumas coisas na vida, na nossa vida, que nunca saem do lugar. Nunca saem do lugar. Sempre serão projetos. A gente está que nem um governo, meu irmão. Eu morava lá na Zona Leste, tinha lá um monotrilho que eles iam entregar para a Copa. E eles entregaram, sabe o quê? Uma estação. A obra está lá paralisada, porque iria ligar o metrô da Vila Prudente ao terminal de ônibus de São Mateus. Ia favorecer milhões de pessoas, mas a obra está lá parada. Por quê? Porque entra um governo e para tudo e começa tudo de novo. Entra outro, para tudo e começa tudo de novo. E a gente está assim, a gente nunca sai do lugar. Às vezes você olha para a sua vida e diz assim, pastor, parece que a minha vida não anda. Deixa eu te dizer, não, só parece, mas não está andando mesmo. E não queira que o dia que você morrer seja colocado no seu túmulo uma lápide escrita: aqui jaz um sonhador. Porque você não foi chamado apenas para sonhar. Você já sonhou? Sim ou não? Já visualizou o seu sonho? Sim ou não? Pintou o seu sonho num quadro? Sim ou não? Então agora arregaça as mãos. Para tudo na minha vida eu preciso disso, meu irmão. Para o meu casamento eu preciso disso. Aonde eu estou e aonde eu quero chegar. Às vezes eu estou conversando com o pastor e eu falo, olha, nós precisamos melhorar nisso. E aí, só que eu não falo para ela só assim, nós precisamos melhorar para isso. Eu falo, ó, nós precisamos melhorar nisso. E eu falo, eu penso que para melhorar nisso nós devemos fazer hoje, agora. Isso. Isso vai nos ajudar a chegar nisso. Já sonhou? Fala para o Senhor, já sonhou? Já pintou no quadro? Já pintou no quadro. E agora? O que você vai fazer? E agora? Vai ficar olhando pro bar. Meu irmão, repita comigo. Quem observa o bem nunca semeará. E o que olha para as nuvens nunca cegará. Porque do lugar onde estou até o meu destino existe uma jornada. Existe um caminho. E isso, meu irmão, é um fato. E o engraçado é que essa semana vem com Deus sempre fala com você. Essa semana eu fui numa palestra e ela não tinha nada a ver com você. E a primeira frase que o cara falou foi: nossa, Deus está comigo. Ele falou: o engraçado é que muitos sabem o que fazer, mas poucos sabem. Poucos fazem o que sabem. Muitos sabem o que fazer, mas poucos fazem o que sabem. Que pode fazer. E é uma verdade. Aí eu estava conversando com um amigo meu e ele falou assim: ah, eu tenho muitas ideias, eu tenho muitas ideias, muitas ideias. E ele falou assim: sabe aquelas ideias que alguém fala assim para mim: olha, se você fizer isso, você vai ganhar muito dinheiro. Sabe essas ideias que ninguém faz? Ele falou: é isso que dá muito dinheiro. Se alguém pegar e fazer, o problema é que ninguém faz, porque muitos sabem o que fazer, mas poucos fazem o que sabem que tem que fazer. Então, se você sabe o que você tem que fazer, marche! Se você já sabe o que você tem que fazer, então comece a se organizar. Comece a estabelecer uma coisa. Porque eu estava até falando aqui no nosso culto da virada. Todo futuro é incerto. Diga, o futuro é incerto. Sabe por quê, meu irmão? O futuro não existe. O que existe é o presente. O futuro vai existir, né? É por isso que o futuro é incerto. Olha, aqui em São Paulo é terrível. Às vezes a gente sai de casa 6 horas da manhã e você sai de bota, de galocha, de capuz, de toca, 3 blusas. É ou não é? E daqui a pouco, quando 2 horas da tarde, está 30 graus. É por isso que, meu irmão, todo mundo aqui já perdeu um guarda-chuva no metrô. É ou não é? Eu só não sei onde eles guardam os guarda-chuva do metrô. Porque o tempo ele é imprevisível. Aí você pode ver qualquer tipo de pesquisa. É tudo uma estatística, é tudo uma projeção. Mas ninguém pode afirmar. Olha lá nos Estados Unidos, diziam que a renda ia ganhar e quem ganhou foi o Trump. Porque são projeções. E as projeções são incertas e o futuro é incerto. A única coisa que você sabe é que Deus, ele tem um futuro de paz para você. Jeremias 29:11: sou eu que sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Agora, o futuro é incerto. Quando os discípulos perguntaram para Jesus em Atos 1, olha, é agora, é quando vai ser que o Senhor vai tomar o poder em Jerusalém? Ele falou: olha, não compete a vós saber o que vai acontecer no tempo futuro, mas recebereis o poder ao descer sobre vós. Ele estava falando assim: olha, esquece o futuro. O que vocês precisam entender é que vocês têm todo o poder necessário para cumprir o propósito de vocês no presente. E se vocês cumprirem o propósito de vocês no presente, vocês chegarão no futuro e no destino que eu tenho reservado para a vida de vocês. A verdade é que se nós não formos diligentes no nosso presente, o nosso futuro nunca vai chegar. e a gente vai se alimentando com uma falsa esperança de que se a gente ficar sentado esperando, o metrô vai parar na estação. E a gente fica lá sentado cantando a música do Raul Seixas, né? Olha o trem. Deus tem um futuro para você. Mas a pergunta que eu te faço é o seguinte: que caminho que você está trilhando hoje para chegar lá? Fala para o seu irmão, que caminho que você está trilhando para chegar lá? Eu estava falando esses dias com os líderes. Todo sonho ele precisa desenvolver até metas. Isso significa um planejamento a curto, médio e longo prazo. E todas as metas elas precisam ter uma prioridade. A prioridade sempre diz para mim o que eu tenho que fazer agora. Agora, porque se eu não tenho um caminho para chegar no meu sonho, como que eu vou chegar nele? E se você for ver a mesma distância que você estava dos seus sonhos há 10 anos atrás, há 5 anos atrás e hoje, é a mesma. Você não chegou perto deles mais nada. Tem coisas que dá medo. Eu vou falar para vocês, meu irmão, a gente mudou de cidade. Para mim foi um desafio muito grande, porque era tudo novo para a gente, as meninas de uma escola nova. Mas para a gente, isso ainda era uma meta de algo, de um sonho maior. Então a gente vai se preparando para algumas coisas. Mas eu vou dizer para você, quando a gente decidiu e a gente falou, olha, nós vamos fazer isso. Eu olhei para a pastora e eu falei assim, amor, vou te falar uma coisa, que confessar aqui nas quatro paredes. Eu estou com medo. Porque é normal você ter medo. Mas a gente foi, posso falar para você, já passou um ano, já foi. E agora a gente tem que ir para o próximo, e para o próximo, e para o próximo. Com tudo você aprende, com tudo você ganha experiência, com o que deu certo e com o que deu errado, porque em tudo você está aprendendo. O problema é que nós não nos aproximamos dos nossos sonhos, por quê? Porque a gente permanece no mesmo lugar, esperando que Deus vai fazer algumas coisas, que sou eu que tenho que fazer, e aí não se cumpre. Aí o futuro não chega. Aí o sonho não se cumpre. E o que vem com isso? A frustração. Sabe por quê, meu irmão? Que tem muita gente desviada. Porque a gente chegou na igreja e a gente ficou ouvindo, olha, o que Deus vai fazer, o que Deus vai fazer, o que Deus vai fazer. E nós nunca fomos ensinados. Que nós temos uma responsabilidade em relação àquilo que Deus vai fazer. Deus não vai fazer nada no seu casamento que não fizer em você primeiro. O engraçado é que a pessoa vem com uma campanha e ela fala assim, olha, em 12 semanas o seu casamento vai mudar. Só que aquela mulher continua sendo uma mulher vixosa. E a palavra diz que uma mulher vixosa é que nem uma goteira. Ela é tipo insuportável. E aí, durante 12 semanas, ela não muda. Só que você foi ensinado que você vai na igreja para orar, para Deus mudar a sua vida financeira, para Deus mudar isso. Meu irmão, a oração, ela existe para você mudar. Você ora para você mudar. Você jejua para você mudar. Você não tem que ficar tentando mudar o seu marido ou tentar mudar a sua esposa. Você tem que mudar. Porque a gente fica uma vida inteira tentando mudar as pessoas, achando que o nosso problema vai se resolver quando as pessoas mudarem. Mas ninguém muda ninguém. Você só consegue mudar você mesmo. A gente precisa despertar. E é por isso que tem um monte de gente desviada. Ah, por quê? Me prometeram uma campanha. Por que me falaram? Porque eu fiquei esperando que ia acontecer isso. Eu fiquei esperando que o dinheiro ia chegar. E eu nunca fiquei 10 anos na igreja dando o dízimo. Por quê? Porque alguém disse para ele que se ele desse o dízimo, ele ia ficar rico. É por isso que tem um monte de gente frustrada. Porque a religião fez isso. Mas em nome de Jesus, nós estamos aqui para liberar a verdade. Aleluia. E eu quero ser honesto com você, meu irmão, porque eu não quero ficar te iludindo, mas eu quero te falar a verdade, porque é a verdade que te liberta. Eu sei que você já se frustrou, eu sei que você já se decepcionou. Muitas vezes a gente está atrás de um método, a gente está atrás de uma receita, achando que a receita vai mudar a minha vida, o método vai mudar a minha vida, meu irmão. Mas todas as coisas são apenas estereótipos. E o que nós precisamos, na verdade, é de uma mudança interior. O que nós precisamos, na verdade, é ter uma vida de continuação. O que nós precisamos, meu irmão, deixa eu te falar, sonhe com algo para daqui 20, para daqui 30 anos, sonhe. Coloque no papel. No meio do caminho, a cada mês, a cada 2 meses, a cada 3 meses, ajuste a mim. Mas em nome de Jesus, eu quero profetizar, eu quero declarar, meu irmão, que daqui um ano você não vai estar à mesma distância desse lugar. Mas nós vamos viver um tempo de progresso, um tempo de avanço. Avanço não apenas de conquista, mas do nosso desenvolvimento pessoal. Avanço no reino de Deus. Daqui um ano eu vou ter mais de Deus. A minha vida de oração vai ter avançado. Eu vou ter tido um progresso. Eu vou ser mais parecido com Cristo. Eu vou ter mais experiências de poder. Isso é avanço, progresso. Porque hoje eu sentei e eu descobri que a minha vida com Deus estava em frangalhos. Então eu decidi, eu estabeleci. É por isso que um ano depois eu não estou mais no mesmo lugar. Porque eu entendi o que Deus tinha para a minha vida. Diga para o seu irmão: quem observa o vento nunca semeará. E o que olha para as coisas nunca cegará. Eu quero te dizer, meu irmão, hoje, nesta manhã, Deus, ele quer despertar a sua vida. Antes que seja tarde. Mas pode ser tarde demais? Pode. Se você virar a página em Eclesiastes, no capítulo 12. Diz assim: lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas a dizer: não tenho neles contentamento. Antes que se escureçam o sol, e a luz, e a lua, e as estrelas, e tornem a vir as nuvens depois da chuva. O que que Salomão está falando? Ele está falando: enquanto há tempo, enquanto há vigor em você, lembra-te do teu Criador. Sabe, uma das coisas que essa palavra ela ensina ao meu coração é que nós temos que nos responsabilizar com os nossos sonhos. A igreja tem um modelo onde o responsável por sonhos é Deus. E Deus, Ele quer que você se responsabilize junto com Ele. Eu acredito que uma das maiores enganos e uma das maiores, dos maiores absurdos é a teoria de que o homem veio do macaco. Mas eu creio que através disso, o diabo ele tem um objetivo. Porque quando você remove o Criador do lugar dele, quando você remove um modelo do seu lugar, quando não existe um modelo, cada um segue a sua vida e vive a sua vida como acha que tem que viver. Em Juízes 17:6 diz assim: naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um fazia o que bem parecia aos seus olhos. Porque quando não existe um Criador, quando não existe um modelo, cada um faz o que quer e vive como quer. É por isso que muitas vezes quando a gente fala sobre sonhos, os nossos sonhos, eles precisam intimamente estar alinhados com o propósito de Deus para a nossa vida. É aquilo que a palavra do Senhor diz, que se nós pedirmos algo para Deus e isso estiver alinhado com a sua vontade, Ele nos responderá. Ele simboliza para nós um modelo, e o modelo mostra para nós a nossa identidade, a identidade mostra o nosso propósito, e a gente precisa nesses dias assumir uma responsabilidade com o nosso propósito. Qual é o problema da igreja? Por que a igreja adora uma campainha, meu irmão? Não uma campainha, uma campainhazinha. Sabe por quê? Porque as pessoas não querem ter responsabilidade. Porque você vai só para a campanha e quem vai fazer na sua vida é a campanha. Meu irmão, não tenho nada contra a campanha. Acho que as nossas campanhas deviam ser diferentes de você. Campanha para que você mergulhe numa vida de oração. Campanha para que você seja mais parecido com Cristo. Campanha para que você seja mudado no seu caráter. Acho que deve ter algumas campanhas melhores para a gente fazer. Mas aí você vai lá e você faz a campanha e você não tem responsabilidade nenhuma. Você vai lá e paga uma oferta e você não tem responsabilidade nenhuma. É que nem no centro, você fala assim, ó, eu preciso fazer uma massa. Aí ele fala, então tem que comprar uma vela vermelha, uma vela grande, e tem que ser uma galinha de Angola, essa daqui, tem que ser, traz uma caixa de fósforo, entenda bem, aquele palito com a cabeça vermelha, não pode ser um palito com a cabeça preta, e traz aquela 5 litros de vinho, mas tem que ser daquele sangue de boi. E eu vou ali na cachoeira, vou fazer ali a amarração para você. Vou colocar esse nome na boca do sapo. Eu vou cobrar para você R$1.000. E a gente pode parcelar aqui. Parcela, então, parcela com vocês. Você tem o que você quer pagar. E você vai lá e paga, sabe por quê? Porque é mais fácil. Você vai lá, faz os cheques, sai dali e não tem responsabilidade nenhuma. Agora, a vida com Deus, a caminhada cristã é uma caminhada de responsabilidade. É responsabilidade diária, é compromisso diário. É compromisso com a palavra, em você acordar, pegar a sua Bíblia, gastar tempo com Deus, ir lá, jejuar. O dia que você não quer orar, você sente e fala, carne velha, você vai orar sim. E você jejua, e você vai lá, e passou uma semana, e você fala assim, mas pastor, nada aconteceu na minha vida. Quem disse que você tinha que ir para a igreja para alguma coisa acontecer na sua vida? Você está aqui para mudar, você mudar. Uma semana é muito pouco, você viveu uma vida velha, só fazendo tramonha, andando torto sua vida inteira. Uma semana, meu irmão, uma semana é nada. Aleluia. E aí ninguém quer pagar o preço, sabe por quê? Há 12 semanas, meu irmão, 12 semanas é campanha, outra igreja. Estou falando, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, uma aliança, caminhando, dia a dia ali, ó, andando, chorando, ah, vou lá, andando com Jesus, pecando, ô Senhor, é ali. Ninguém quer pagar esse preço. A gente quer usufruir de coisas caras, pagando barato. É ou não é? Sabe os golpes que tem aí na rua, o golpe do bilhete premiado? Quem que cai nesse golpe? A pessoa que é gananciosa. A pessoa que quer pagar pouco para ter muito. Então ela pega ali e fala assim, ah, quanto que eu vou? R$50.000. Aí vai, ah, me dá R$5.000 aqui por esse bilhete. A pessoa vai lá e tira, me dá R$5.000, porque ela quer pagar R$5.000 para ter R$50. Então é quem cai. Porque a gente quer pagar barato para ter algo que custa caro. E por que eu estou falando isso? Porque se você não se responsabilizar com o propósito, se você não se responsabilizar com o sonho, se você não se responsabilizar com a sua vida com Deus, se você não se comprometer com isso, meu irmão, a vida cristã é uma vida de responsabilidade. Não adianta você ir no domingo e falar, pastor, me unge, pastor, ora por mim, pastor, coloca a mão em mim. Meu irmão, a vida cristã, ela é uma vida de responsabilidade. Por isso que nós temos que lembrar do nosso Criador antes que que vê os maus dias, lembre do modelo. Se conecte à sua identidade e viva responsável ao seu propósito na terra antes que venham os maus dias. Antes que não haja mais tempo. Diga para o seu irmão: quem observa o vento, nunca semeará. E o que olha para as nuvens, nunca cegará. Diga: nunca cegará. Entenda uma coisa, irmão. Tudo aquilo que não foi plantado pelo poder, você precisa desabilitar a sua vida. Eu queria ler um versículo com você. Eu não vou pregar ele hoje, esse versículo tem enchido meu coração, mas é Tiago 1. Que horas são? Tiago 1, 17. Diz assim: toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem da onde? Vem da onde? Vem do alto. Vem do Pai das luzes, de quem, em quem não há mudança, nem segundo a sua vontade, ele nos gerou pela a palavra da verdade, para que nós fôssemos como primícias da sua criatura. Então ele foi o bom, ele foi o modelo. Então toda boa dádiva e todo dom perfeito só vem de um lugar, dos céus, do Pai das luzes. Então aquilo que não vem do modelo para a minha vida, isso precisa ser jogado fora. Aquilo que não vem do alto precisa ser removido da minha vida. Aquilo que não foi plantado por Deus tem entulhado o nosso coração. E existem pessoas aqui nessa manhã que você está paralisado mesmo, que você está atrofiado. Por quê? Porque você está entulhado por coisas que não foram Deus que plantou. Foi colocado uma planta venenosa na sua panela. Porque o diabo, ele quer matar os homens de Deus da nossa geração. O diabo quer envenenar os profetas. Mas aonde existe um profeta, então Eliseu chega e ele põe farinha na panela. Porque eu quero profetizar e dizer que não haverá morte na panela. Aquilo que o diabo plantou ali, todo o veneno da serpente, para te tirar do seu destino, para te tirar do seu propósito, para empurrar o seu coração. Eu quero declarar que nessa manhã precisa ser desabilitado. Você precisa observar e falar: não, isso não vem do Pai das Nuvens, isso está empurrando o meu coração, vai empurrando e vai me impedindo de fluir. Percebe, às vezes tem um sonho dentro de você, tem algo querendo brotar, mas ao mesmo tempo que aquilo quer explodir, tem algo que vem para te empurrar, para te paralisar, para te amarrar. E pastor, não flui. Meu coração está entulhado. João 2:27. Você tem o Espírito Santo dentro de você e você não precisa que ninguém te ensine nada, meu irmão. Você não precisa, você já tem o dunamis, você já tem o Eu Sou dentro de você. Já está aí dentro para você cumprir o propósito, para você se responsabilizar pelos sonhos, para você marchar e andar. E você vai ir, e Deus vai com você, porque a promessa que Ele disse não era: eu vou na sua frente e eu vou fazer o seu lugar. Mas a promessa que Ele nos deu é: eis que eu estarei contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Diga: eu tenho o Espírito Santo. Você tem as águas, a água viva está dentro de você. E se existe algo te empurrando, esse entulho, ele precisa ser desabilitado. Se existe um lixo que foi colocado na sua mente, em forma de pensamentos, em forma de fortaleza, porque a fortaleza são pensamentos escondidos na sua mente, que não foram plantados por Deus. Esses lixos precisam ser removidos. Você vai ser desentulhado. Agora a gente não tem mais muito tempo. Mas quando Isaac, ele está saindo da terra dos filisteus, quando ele está saindo de Gerar, no meio do deserto, ele começa a cavar poços. E deixa eu te dizer, Abraão tipifica o pai, Isaac significa Jesus. O poço é você, meu irmão. E ele começa a cavar os poços. Ele começa a cavar os poços, porque aqueles poços estavam entulhados. E deixa eu te falar uma coisa: quando Isaac cava os poços, o que acontece, você lembra? Acontece contenda, acontece guerra. Por quê? Porque o diabo não quer que nós sejamos desentulhados. Ele não quer que a água flua de dentro de você. Ele quer que você seja um cristão dependente. Ele quer que todo domingo você vá lá e fale: amém, seu pastor, amém. Não, o evangelho é um evangelho de libertação, de independência. Vá e flua, vá e seja você, igreja. Aleluia. Por quê? Porque ele não quer que você viva o rebote, o alargamento. Então tem contenda, tem briga, tem uma guerra. Eu creio que nessa manhã existe uma guerra no mundo espiritual, porque ainda existem sonhos. Sabe, eu vejo como que flutuando sonhos no ar, sonhos que talvez você esqueceu, sonhos que talvez foram deixados de lado. Eu vejo como que sonhos no ar. E às vezes você fica esperando, mas nessa manhã você vai se levantar e você vai agarrar e você vai se responsabilizar ao propósito. Porque Deus está removendo isso. O filho está cavando como um viticultor, cavou aquela figueira que não dava fruto. Ele falou para o pai: pai, dá mais um ano de chance para ela. Então ele cavou nas raízes, ele adubou. Então o filho, Isaac, o filho de Deus, está cavando os poços, ele está cavando o seu coração. A palavra está entrando e vai fluir na água viva. Aleluia. Porque Isaac estava numa jornada, e em toda jornada, meu irmão, no meio do caminho você vai precisar de água, sim ou não? Só que olha que interessante, quando em uma jornada não há água, o que acontece com você? Hã? Cansaço, fadiga, você fica desidratado. O que mais? Morre. desânimo, abatimento. A falta de água paralisa você na sua jornada. E talvez tenham pessoas que estejam se sentindo exatamente assim, cansados, desidratados, doentes, fracos. Abatidos. Mas Jesus disse: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprenda comigo, que sou manso e humilde de coração. Tomem o meu fardo sobre vocês, porque meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Talvez o cansaço e a fatiga, a falta de água, gerou em você sintomas espirituais. E você fica assim: me dá água. Mas deixa eu te dizer nessa manhã, ouça. Toda vez que você tiver sede, olhe para dentro de você. Existe um rio que corre dentro de você. Existe um rio que corre dentro de você. Eu não sei, meu irmão. Mas Jesus pega um aleijado e coloca ele para andar. Jesus pega um homem da mão errada e ele quebra o atrofiamento da vida daquele homem. Jesus toca um leproso e faz com que ele seja limpo. Eu não sei o que está te paralisando hoje. Eu sei de uma coisa, meu irmão. Você não vai ficar mais olhando para o vento. Você não vai ficar mais observando as coisas, mas você vai se agarrar ao propósito hoje, cheio de responsabilidade, cheio de vida. E em nome de Jesus, você vai sair daqui para avançar. Cura sua cabeça e feche os seus olhos. Meditasse sobre o seu propósito na terra. Para que você existe? Sobre os sonhos que você tem plantado dentro de você. Sobre a sua vida, palavras proféticas, sonhos. Quantas coisas tem? E tudo isso está no ar, no ar, no ar, no ar. Comece a se reconectar com isso. Existem pessoas aqui que por conta da frustração você acabou desistindo de algumas coisas. Vamos nos colocar em pé. Libera! Libera o meu espírito. Thank you. precisamos fazer. Hoje é o primeiro domingo do mês de fevereiro. E é por isso que nós vamos nos assentar na mesa do Senhor. Como primícia. Só que ele já morreu na cruz por você. Então, como um sinal profético de que nós tomamos posse do poder adquirido na morte e ressurreição do Cordeiro. Assim como Davi entrou na casa do Senhor e comeu os pães da presença, mesmo que ele não podia, mesmo que ele não tinha direito, Jesus cita nessa passagem. Hoje nós confiadamente entramos pelo novo e vivo caminho e comemos o pão da presença, porque nós temos uma responsabilidade pelo nosso chamado, nós temos uma responsabilidade pelo propósito. Então eu queria que, como um sinal profético de que você está dizendo: não, eu me responsabilizo pelo corpo de Cristo na terra, eu me responsabilizo pelo corpo de Cristo, eu queria que você saísse do seu lugar e se servisse. Você vai se servir, você pode voltar para o seu lugar, porque esse é um sinal profético de que você está entendendo essa palavra. Então, eu queria te convidar, se você entende isso no seu espírito, sai do seu lugar. Pegue um pão e um cálice. Que caia teu espírito, enche esse ambiente, enche esse lugar, enche esse ambiente, enche esse lugar. Libera o teu espírito, que caia o teu espírito. Que para Deus vive. Oh, enche esse ambiente. Oh. Thank you. Deus na terra. Aleluia. Nada pode parar a obra de Deus na terra. Diga nem por força, ou por violência, mas pelo Espírito diz o Senhor. Diga a glória desta última casa. A glória desta última casa será muito maior do que a primeira. Não haverá glória semelhante a essa. Não haverá glória semelhante. Dias sem precedentes. Em nome de Jesus. Pode comer e beber em nome de Jesus. Viva a luz, a Em toda santa ceia nós entregamos ao Senhor a nossa oferta de gratidão. Não porque nós estamos fazendo uma troca com Deus, mas porque nós queremos expressar nossa gratidão pela sua bondade, pelo teu favor sobre as nossas vidas. Porque durante mais de um mês Ele cuidou de nós. Ele estendeu a sua mão sobre as nossas vidas. Nós somos gratos porque nós podemos nos ajeitar na sua presença. Nós somos gratos porque nós podemos estar diante de Ti. E é por isso que nós te damos hoje a nossa oferta de gratidão, Pai, como expressão do nosso amor por Ti, Jesus, e da nossa gratidão por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Enquanto você traz aí o seu dízimo, a sua oferta, aleluia. Eu queria só dar uns recados rapidamente. Aleluia. No dia 19,